vamos louvar ao Senhor dizendo assim: eis-me aqui, venho te entregar a minha vida. Diga você: a minha oferta de amor pra teu louvor. Diga: pra teu louvor. Yeah.